É o Natanzinho, na Beixu. Saí de casa mal intencionado, tudo no esquema faeroal. Esquenta no barzinho antes da balada, vi o story da minha ex e bateu saudade do nada. Liguei pra ela no meio da madrugada, vacilei. Pega 10, peguei a minha ex. Vacilei, é cair na farra pela décima vez. Vacilei, saí pra pegar 10 e peguei a minha ex. Vacilei, é cair na farra pela décima vez. Eu vacilei, é o Natanzinho. Saí de casa mal intencionado, tudo no esquema, farra era o alvo. Esquenta no barzinho antes da balada, vi o story da minha ex e bateu saudade do nada. Liguei pra ela no meio da madrugada, vacilei. Sai da pegada e peguei a minha ex. E vacilei, é cair na farra pela décima vez. Vacilei, saí pra pegar 10 e 10.